Passando externo, baixado, checado, 5240 da TRIP. Reporte visual, guardando pista livre, TRIP 5240. Reportarei visual, guardando pista livre, TRIP 5240. Visual com campo. A visual, TRIP 5240. 5240, autorizado pouso, pista 28, vento 210 graus com 13 nós. Forma pista molhada. Gente, pouso autorizado, TRIP 5240. Da 3216, Oscar está autorizado, ILS Zulu da 28? 3216, autorizado ILS Zulu, pista 28, reporte estabilizado. Autorizado ILS Zulu da 28, da 3216. Bom, Embraer, curta final 28. Afirma, visual no 477. 477, após a passagem do Embraer da TRIP, após a Lima tem cabeceira 28. Gente, após a passagem do TRIP, a Lima tem 28, gol 1477. Sol Salvador Azul 4033 para o táxi, autonomia 1h40, alternando Salvador, POB 97. Azul está livre até o ponto de espera 10, via Juliette Alfa no ponto de espera Golf 186, 1016 o ajuste. Confirma a pista em uso 28. A pista em uso é 28. Ok. Consegue Juliette Alfa Golf, ponto de espera da 28, torre 118, decimal 6, Azul 4033. Ouvinte sendo ingressar na Taxiway Alfa, tem um bom dia. 219-5240, até daqui a pouco. 240, livrou na sua escuta. O TRIP ingresse na Kilo para o pátio 3 e aguarde ingresso no pátio 1. Kilo pátio 3, aguarde ingresso no pátio 1, 5240. Regina, então, para o TRIP, a posição meia dúzia do pátio 3 mesmo, ok? Posição meia do pátio 3, 5240. Lima, Papa Kilo, cópia. 210 graus com 15 nós. Livre decolagem, 28 no 477 da Gol. 17, curva direita, saída gole, controle 1 no 935 e aciona 0263. 0263, entrar. 6, 1, 10, 4, 1, da Gol. Azul 4076, desce para 3 mil pés, ajuste na 016, redução para 210 nós, número 3 na aproximação. 3.016, localizador, T32 e 96. T32 e 96, complete aproximação, chame torre 118, decimal 6. Torre 1186, T32 e 96. Salvador, muito boa tarde, web 6741. Tem a TIS, solicito autorização 360, por favor. Aguarde 6741. Guardando, então, 3191, cópia. Tem ativo, prossigo, 3191. Galeão autorizado, 380, rota conforme o plano de voo, decolagem da 28, esquerda, saída Gole, mantenha radial 259 até 80 milhas, Salvador, após voa Bidev, controle 1935, aciona 5023. Gente, está autorizado Galeão 380, via rota do plano, decolando a 28 com curva esquerda. Saída agora e mantendo a radial 259 por 80 milhas, após direto de Dev, controle 1-9-2-9-3-5 e transponder 5023. Na 3191, está no gate 10. Chame pronto, está 3191. Chamará 3191. 1-2-0-6-0. Autorizado, ILS-28, reposta estabilizada. Autorizado, ILS-28, para o 1041, reportará estabilizado. Está em coordenação aqui com a gente porque não tinha seu código. Na verdade, o centro está com problema no seu plano lá. Ele está verificando já essa situação aí para poder liberar o papaquilo. Desculpe, senhora. Em primeiro lugar, gostaria de comunicar que perdemos comunicação com o Recife. Em segundo lugar, sua transmissão foi entrecortada. Você pode repetir, por gentileza. Sim, Tigon na 754, chegada a Cari, desça para 4 mil pés, ajuste na 096. Na 096, podemos efetuar o ILS 76, já. Autorizado, vai na prova de Serra Vila 362, Gol na 754. Está mantendo a chegada, senhora, o Gol 754. Para 500 pés, 3216 no meio. 3216, autorizado pouso 28, vento 210 graus, 16 nós. Vamos dar uma olhada. 3216, 3216 no meio. E aguarde para decolagem. Controle Salvador, bom dia, o Trip 5220, informação Romeu. Trip 5220, sem identificação na proa de Cari, desça para nível de voo 050. Identificou proa de Cari 050, 5220. No meia, no solo, os 23, esquerda, vou chamar o solo 21, decimal 9, antes de ingressar na Taxi Alpha, então bom dia. Azul 4076, reduza para 1909, número 2 na aproximação. Via Previsc 50, decola da pista 10, corrige, da pista 28, esquerda, Gole, mantenha radial 259 até 80 milhas e após voa Eudes, controle 1935, 5052. Autorizado 340 para Guarulhos e a Aperuís 50. Saída vai ser a Gole, decolando a pista 28, mantenha 259 por 80 milhas, após voa Eudes. 5052 é o transponder, 1935 ao controle para o 6741. 6741 está correto, é pronto. Já pronto para o estacionamento. Só um instante. Paulo, está 3216, livrou. Está 3216, ingresse Alfa. Ingressa Alfa, da 3216. Afirmativo, ingressa na Alfa e Juliette, portão 11. Alfa e Juliette, portão 11, 3216. Web, confirme seu portão, 6741. Portão 7. Portão portão 7. Após o TAM, está autorizado o seu pushback no portão 7. Após o TAM ingressar no pátio. Após o TAM passar a retaguarda, melhor dizendo. Após o TAM passar a nossa retaguarda, o 6741 está autorizado o posicionamento. Meu pai, corredor Axé, repasse passar no fora da barra. Passaremos, Júlio. Entrada no localizador 1041 da Gol. Bona 041, completo de aproximação, chame torre 118, decimal 6. 186 para o 1041 da Gol, obrigado. Sul 4076, confirme indicado. 790, 180. Azul 4076, decimal 2000 pés, ajuste na 096, reduz velocidade para a velocidade para aproximação. ILS Azul, pista 28, reposto estabilizado. 2000 pés, utilizando o sinal do Zulu, mesmo mais estabilizado, reduzindo então para 160 mais. Só muda o transponder para 5071. 033, após a decolagem, vai manter proa até 3000 pés, ok? Após a decolagem, mantenha proa até 3000 pés. Azul 4033. 4033, livre decolagem 28. O vento 210 graus, 15 nós. Ajuste no 0 no 6. Livre decolagem azul 4033. Só confirma o portão, é o 1-1? Afirmativo, 11. 1-1. Obrigado. Azul 4076, serviço tráfego posição 12 horas, 6 milhas. Boeing 738 com 150 na gincada, torre informa aqui para instrumentos, chuva leve sobre o campo. Gente, tráfego de queijo e gente das condições, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, é o Webjet 6721 com a Romeu. Webjet 6721, acende identificação, chegada a CARI, desça para nível de voo 060. 060 na CARI. Azul 4076, correção, a torre informa chuva moderada sobre o campo. Até 4033, decola os 28, mantenha a proa e chame o controle 119, decimal 35. Tomou o voo, bom dia. Mantenha a proa, chame 1935, obrigado, bom dia. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4036, passa 1500 pés, mantendo a proa até 3000 pés. Azul 4033, contato radar na decolagem, sob mantenha nível de voo 160, saída Gole. Ok, subindo para o 160, na saída Gole, Azul 4033. Livre da restrição de manter a proa até 3000 pés? Livre azul 4033. 14076, complete aproximação, chame torre 118, decimal 6. 186, obrigado. Seja. Avistei com 910. Gente, grato, bono 041, tempo autorizado, pista 28, o vento 210 graus com 15 nós, forma pista molhada. Gente, autorizado o pouso para o 1041. Salvador, o gosto 74. Confio para o controle? Salvador, boa tarde, Azul 4076. Tarde, Azul 4076, número 2 na aproximação, aguardando pista livre, reporte visual com campo, forma ajuste no 0 no 6, o vento 210 graus com 15 nós. Chuva leve para moderada sobre o campo. Gente, já estava achando travado, aguardando o informativo. Autorizado 6741, Juliette, Alfa, no ponto de espera 28. A torre 118, meia dúzia, o ajuste 1016. Juliette Alfa, no ponto de espera da 28, torre em 1862, a mensagem 741, obrigado. Gosto 74, copiou o controle? 74, na escuta. Gosto 74, sem identificação, via chegada CARI, desce para nível de voo 070. Anunciado, descida, mantendo no 90, Gosto 74. 41, Solos 30, libera a esquerda na taxiway Delta, mantém a mesma e chama o solo em 21, decimal 9, bom dia. Gente, vai livrar na Delta, chamará 219. Controle, copiou o Gol 74? Confirme para o controle. Gol 74, prossiga. Alô, é o Gol 1041, livrou na sua escuta. Para o 041, ingresse em frente naquilo e aguarde para o ingresso no pátio 1. E aquilo para o ingresso no pátio 1. Obrigado. O Web 1741, observa o gol que vai cruzar a Alfa. Mas está bem distante aí, não vai dar separação. Meia, autorizado pouso, pista 28, vento 210 graus, com 15 nós. Forma pista molhada. Gente, pouso, pista 28, azul 0,7,5. O gol 1,7,5,4. Livrando, descendo para 250, 2500. Gol no 754, desce para 2500, pesca, inagal na 096, vai na prova até Vitor 363, após estabilizado. 363, vai reportar o gol no 754. Só puxa bem aqui a sua frente. Firmando 319, portão 10? Afirma, tio. 5220, desça para 2000 pés, ajuste na 096. Para 2000, 10, 16, 5220. Pátio 3, aguarde ingresso, pátio 1. Ciente, vai manter o pátio 3 para ingresso no pátio 1. Ciente, frequência livre. Graças, senhora. Mercedes 21, desce para nível de voo 090. 090 agora, o Mercedes 21. Mercedes 21. O Golo 041, pode ingressar, Pátio 1, posição 13 remota. Sente, Pátio 1 para 13 remota, o 1041 está bom. Solo 219-4076. Solo Vitória, bom dia. É o azul 4076. Garcês, é você? Para 3000 pés, ajuste na 096. 3000 ajustado, Web 621. Seu portão número 8, está autorizado ingresso via Índia para o pátio 1, posição 8. Entrada via Índia, posição 1, pátio 1, posição 8. Salvador, muito boa tarde, Web 6741, próxima ponte espera da 28, pronto. 6741, a linha decola sem parada, pista 28. Autorizado sem parada, linha decolar, pista 28, vento 210 graus, 15 nós. Ajuste 1016, Web 6741. A linha decola sem parada, 28, 6741. Salvador, bom dia, o Gol 1754. Bom dia, Gol 1754, na aproximação, reporte visual com campo, forma ajuste no 0 no meio, vento 210 graus, 15 nós. Sim, 7 vai reportar visual. Já se encontra baixado e travado o trem. 7. Ativo para 2 mil pés, autorizado LS, após Cariuzan, para interceptar o final da 28. Trip 5220, curva à esquerda para o 035. Esquerda 035 5220. Paquilo, aguarde para a decolagem, mantenha a posição. Do 74, desça para 3 mil pés, ajuste na 096. 3 mil pés, gol do 74. Patrono, decola os 36, controle 19-35, bom voo e bom dia. 35, obrigado pelo serviço, bom dia. Meu voo. 10-4-1. Eu sei, mas nós estamos na posição correta. Comandante, aqui da posição da torre eu só consigo ver a ponta da cauda, ok? Mas a indicação é posição 3 aí, que fica ao lado do Oxené. É, eu estou aqui já há algum tempo, agora que apareceu um cidadão, ó, uma bandeirinha vermelha aqui chamando, acho que deve ser para ir para. Obrigado. Um abraço, Tomás. Boa, meu irmão. Azul 4033, controle. 4033, prosseguição. Azul 4033, chame centro Recife. Fila 28, decimal 8, alterna 26, decimal 0. 288, alterna 2000, no 5, azul 4033. Web 672-1, interceptou o localizador. Objeto 6721, no complete de aproximação, chame torre 118, decimal 6. 186, obrigado. Objeto 6721, torre, muito boa tarde, estabilizando o localizador. Boa tarde, Web 6721, número 2 na aproximação, reporte visual com campo, ajuste é 10 no meio, vento 210 graus, 13 nós. Afirmativo, reportar avistando, tem um tráfego a 7 milhas à frente. Bono 7-5-4, avistou 910. 7-5-4, livre pouso, pista 28, vento 210 graus, 14 nós. E ajuste 10 no meio, a pista molhada. Tá 28 no 7-5-4. Solo, na 3191. 3191, está autorizado o táxi via Pátio, Juliette, Alfa, ponto esperada Golf 186, 1016 o ajuste. Ciente, via Pátio, Juliette, Alfa, ponto de espera da 28, torre 186, está 3191. Vim para o controle. Precisa voar após Gole, a proa de Eudes. Aguarde coordenação, é 26741. Para. Aquilo livre decolagem 17, o vento 210 graus, 13 nós. Sete cinco quatro, solos 40, libere próxima à esquerda na última interseção. Na Charlie, chamo solo 121, decimal 9, para ingresso na Alfa, tem um bom dia. Próxima esquerda, Charlie vai chamar 121-9 para ingresso na, no voo no 754. Rocha Salada, Web 6721. Forte avistando o campo, Web 6721. Pode lá. Topa para Kilo, decola os 40, controle 11935, tamo voo, bom dia. Obrigado, Kilo. 2000 pés, ajuste 1 a 0 na meia. 2000 pés, voo 74. Lima, Papa Kilo. Prossegue, Lima, Papa Kilo. Solicita um retorno aqui, por favor, visual, pela direita. 4. Mantenha antes da Juliette, aguarde para ingresso, Patio. Vai aguardar antes da Juliette para ingresso, 1754. Corrijo, ingresse agora na Índia, se tiver condições, para o portão 3. Índia para o 3, 1754. Na final da 1-0, da pista 1-0. Obrigado. 2-1 avistou a 1000 pés na final. 2-1-0 graus, 1-5 nós. Vamos, pista molhada. Livre o pouso pro Web 6721. 2 Salvador, bom dia. O Trip 5220 interceptou o localizador. Lima, Papa Kilo voltando. Vou passar o controle aqui. Eles já deram a última forma pra subir. Controle 1935, Lima, Papa Kilo. Então, bom voo, bom dia. Controle Salvador, boa tarde, Lima, Papa Kilo. Lima, Papa Kilo, contato radar, decolagem, submantém a nível de voo 280, saída agora. Autorizaria manter a proa 250 aqui para levar informações, minha amiga? Zero. Web 721, solo 42, vai de próxima à esquerda na Delta, mantém a mesma e chama o solo 21 decimal 9. Então, bom dia. Delta 6721, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, Delta 3191, no próximo ponto, espera dar 28. 3191, bom dia, vai manter o ponto de espera. Sim, a gente vai manter o ponto de espera, 3191. Muito bom dia, 6721 Vibro, Delta. Passeio, boa tarde, Patrícia. Bom dia, 6721 Vibro. 6721, portão 4, ingresso Alfa e Juliette. Alfa Juliette 04, 6721. 20, tá visual pro campo? Ainda não. Maravilhas agora para a descida, ainda com o campo aí. Está 3576, graças para a informação, então está indefinitivo. Visual 5220, uno 1100 pés, baixar travado. Trip 5220, autorizado pouso, pista 28, vento 210 graus com 14 nós. Informa, pista molhada. Solicita 1700. Gol 74, desça para 2000 pés. Gol 74.